Deixa ninho, mas tá caidinho. Hoje a noite é nossa, você não escapa. Vem! Virei minha cabeça e vou a mil por hora. Apaixonada e não te deixo ir embora. Gostoso no meu pescoço.